apagou, 1530, pessoa de Mari. Ok, Mari 3000 com 1013, identifique, Fox Papagô. Identificou, ADC 3000 com 1013, Fox Papagô. Sol Salvador, eu vou 1613. Vou no 1613, boa noite, está pronto para a cópia em Brasília? Afirmo. Já está autorizado, Brasília, o nível 360, via Upzulu 17, decola da 10 com a primeira curva à direita no perfil da subida Gole, com transição ou fito, o controle 19 decimal 8, acione 5076. Ok, então Brasília 360, vai pela Upzulu 17. Decola pela pista 10, primeira curva à direita, saída Gole, transição fito, 1198-5070, transponder. O transponder é o 5076. Opa, corrigindo 5076, obrigado. Nada, chame pronto no gate 1. Vai chamar. Marrego. 040 Mari Arrival, connect 212. Papa Romeo Alfa é. Fox Papa Golf, vou indo pro Odiduna. Odiduna Golf. Chanel 6212, fly Duna. 6212, direct Duna. Prossiga, Guardião. Afirmativo. Tá livre acionamento, estacionado, né? Pode iniciar o táxi, chame pra decolagem ali na Oscar, por favor. 3603, pushback, acionamento no 7. Tá autorizado, tá 3603, e chame aí, táxi. Tem um pushback, acionamento 3603. Confirme para o B, Guardião, por favor. Two people, ok. Papa 2, Jet 5810. 810, boa noite, identifique. Desça para o 050 na chegada. Ok, baixando ao nível 050 na Mari, está com a informação IP. 3197, autorização Galeão. A 3197, boa noite. Autorizado o Galeão, o nível 380. Decola da 10 com curva à direita no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar a Upper November 857 e prosseguir nesta aerovia até Porto Seguro, após a Pesulu 16, até a posição Grufe. E após a Pesulu 14 até Toquim, o controle 119.8 e o transponder é o 5057. Tá, 3197, autorizado Galeão no 380. Decola na Dael Leda com curva direita, pós Leda Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14 até Toquim. 19, perdeu o controle, 057, acionado. Tá, 3197, tá correto, chame pronto no gate 11. Camarada. Controle de Salvador, boa noite, web 5723, passa 210 e descida ao 50, tá na proa demais, sente da uísque. Identifique, desceu 060. Identificando 060, 5723. Salvador, boa noite, é o gol 1885. Gol 1885, tá pronto pra cópia, Guarulhos? Ah, tá bom, eu ia perguntar a saída prevista, então pronto pra cópia. Ok, tá autorizado, Guarulhos. Nível 360, via Peruísque 50, até o destino. Decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar a aerovia, controle 119.8, e o transponder é o 5101. Ação. Que ótimo, Guarulhos. Mantenha a proa 070. Até cruzamento do nível 19.85101. Tá correto, gol no 885 e chame pronto no gate 62. Nada. 5216, boa noite. Boa noite, 52 no meio da trip, tá pronto pra cópia, Aracaju? Tiro. Autorizado, Aracaju, nível 190. Pista 10, decola com curva esquerda, subida Puca, Puca, Jamo, Jamo, DCT, Aracaju. Controle 119.8 e o transponder é o 5113. Dado nível 190 para Aracaju, subida Puca, transição Jamo, 5113 no transponder, 198 o controle, 1895 a torre. Tá correto, 52 no meio da trip, chame pronto para puxar e acionar. 5218, 216, chamada. Sobre o Salvador, 3603 para o TAC, 184 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Ciente, o TAN 3603, táxi em frente, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118.95, ajuste padrão, boa viagem. Ciente, frente, Juliette, Alfa, torre, 118.95, TAN 603. Estacionamento no 11, o 3197. 3197 autorizado, puxar acionar no 11, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 3197. Aqui estabilizado, foco para Papagolfo. Estabilizou, tá? 3858. 3858, passa a Duna Torre agora, 1895, bom pouso. torre 1895, TAM 3858. Muito obrigado, boa noite. Boa. Six two one two down 2000 feet, request establish localize. 2000, I'll call establish Ocean Air 6212. Salvador, boa noite, eu tenho 3603, próxima ponte para Dão 90, pronto. TAM 3603, o senhor tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, TAM 3603. Então alinhe e decole sem parada, 3603, vento 1110 graus, 79. Decola sem parada, 3603. Oi, Salvador, boa noite, o TAM 3858, baixar travado, uma milha por externo. 3858, prossegue a aproximação, informarei a pista livre, aguardando apenas a rolagem do tráfego da companhia. Vem aí, te aguardando, TAM 3858. 3560, 50 na Flor de Duna. 050, Flor de Duna, 3560. Teria como diminuir um pouco o brilho do balizamento? É que diminua mais um pouquinho, tá bom? Mais um pouquinho de nada. Ok, agora tá perfeito, muito obrigado. Nada. 3858, pista livre, livre pouso, pista 10, vento 1110 graus, 79. Gente, livre pouso, pista 10, tá 3858. 3603, decola os 45, chame controle 198, bom voo. 198, 3603. Salve Salvador, tá 3197 para o táxi 158 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 40. Ciente, o TAM 3197 está autorizado o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre. 118.95 e o ajuste é padrão. Juliette Alfa no ponto de espera 1895 com padrão, tá 3197. 02 para pouso, informa o vento 110 graus, 79. O intenso é pouso na 10 mesmo? Afirmativo, 10. Gente. Solo 47, libere a direita e chame solo no 219. Direita 1219, TAM 3858, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, TAM 3858, livrou na sua escuta. TAM 3858, tá autorizado, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, TAM 3858. Push and localize the Russian Air 6212 runway inside. Tower 18905. 18905, Russian Air 6212. Salvador Tower, good evening, Ocean Air 6212. 6212, procedure approach, I will report runway vacated. Roger, continue approach, Ocean Air 6212. Site 23, 2000, livre LS, palco estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 23. Oi, Salvador, boa noite, está 3197, no ponto 0, palco. 3197, gente, mantém a posição. Mantendo. Fox Papa Golf, solo 49, direito no 219. Tá no curso e avistando, 5810. 5810, reduzindo para aproximação, com a torre agora, 1895, com pouso. 1895, obrigado, reduzindo. 10 degrees, 7 knots. Clear to land, Ocean Air 6212, runway 10. Importará antes do acidente. Afirmativo, o Fox Papa Golf conhece o aeródromo? Afirmativo. Cliente. Paulo, eu vou 1-6 no 3, gate 1 para o push e acionamento. Vou no 1-6 no 3, está autorizado, chamo para o táxi. Chamo para o táxi, 1-6 no 3. Livre. A 3-4. O Fox Papa Golf, Continental, agora na Juliette, primeira à esquerda, contorne o pátio principal e chame na Taxiway Lima. Juliette, primeira esquerda, vai contornar o principal, chamar na Lima Golf. Ocean Air 6212, on the ground at 52, leave the next right and contact your ground 12 on the small 9. Ground 121, decimal 9, Ocean Air 6212. 895, redução, bom pouso. Agora, boa noite, obrigado. 3560, livre LS 2000, informe estabilizado. Agora 2000, autorizado de LS, reportarei estabilizado, 3560. Para correto. Salvador Ground, good evening, Ocean Air 6212, taxiway, Alpha. Good evening, Ocean Air 6212, continue taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, Alpha, chart, taxiway Juliet, Ocean Air 6212. Da 3603, chame Recife agora, 1251. 3651, boa noite, da 3603. Boa. Salvador, boa noite, 4070, Duna 2000, 1003, informe estabilizado. É, vamos tentar isso, para 2000, 1400, segurando a gente, não sei se vai dar. É, porque tinha aeronave da Força Aérea que estava com falha de comunicação, não estava mantendo contato com o centro, mantendo 250, e não tinha como descer essa aeronave. E já estamos tentando encaixar essa aeronave também, junto atrás do Xané, que já perdeu comunicação com ele também, após ser vetorado. Ok, então para 2000, a proa de Luna, né, que você falou, está. Se quiser, pode voar numa proa 50 aí, para ter mais espaço para poder ajudar na descida, o 74070. Ok, então proa 50 aí para a gente encaixar. Positivo. Controle Salvador, boa noite. Dá 3 meia noite. 1-0 grau 7-9. Libre 5723. Pronto, se puder, estamos a... 10, o Papa Tango Fox Papa Golf está autorizado a cruzar a pista no 7. Prossiga direto para Aerostar. 3325. One two. Clear taxi to gate 09 via Juliet. Juliet, gate 09, Russian Air 6212. Offset, o senhor teria condições de agilizar as manobras para decolar assim que autorizado pela torre? Afirmativo. Assim que o próximo tráfego, que já está praticamente tocando, passar à sua frente, o senhor ali mantém agilizando as manobras? Entre após o tráfego, ali e mantém agilizando. Seu mais caro Fox. Mike, Charlie Fox, aguarde só um minuto, cópia Goiânia. O senhor está em qual pátio e qual a pista que decola? No pátio principal, 1-0. O senhor está no pátio 3, a próxima ao ATR da Trip, confirme. Sim, mas de frente ao Correios. Cliente, aguarde só um instante, cópia Goiânia. Objeto 5723, solo 56, direito no 21, decimal 9. 219, obrigado. Olha, 6310, pro ditado, cruza 95. 810, continue o táxi em frente, ingresse na segunda, à esquerda, via Índia. O gate é o 02, 09 da Golpar, que é posicionado no através do 04, ok? Começa na segunda direita, via Índia pro 02, 5890. Fala, Salvador, boa noite, web 5723, livrou na escuta. 123 a bordo, 4 horas e 3 minutos, hotel da Campina. Gente, o gol no meu no 3. Temos um Boeing da Webjet que vai ingressar agora na Índia. Após o Boeing da Webjet, está autorizado o táxi pela mesma Índia. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 118.95. O ajuste é padrão. Então, após a passagem do tráfego da Webjet, prossegue o gol 1-6-1-3, chamando no ponto de espera a torre 118.95. Correto, tenha uma boa viagem. Muito obrigado, bom serviço. Vamos lá ver se o Cruzeiro 23 livrou na sua escuta. Boa noite, 5723. Tá autorizado, táxi Avia Alfa Juliette, o gate é o número 5. Alfa Juliette para o 5, web 5723, já te chama aí pra pedir o 5836. Tá, beleza, já tenho aqui pronto. Opa! 3560 da TAM, todo autorizado, pista no zero. Vento 110 graus, 619. Autorizado, pouso, pista 10, 3560. Opa, Romeu, Mike Charlie Fox, tá pronto, cópia? Lima, tio, prossiga. Ok, tá autorizado, Goiânia, nível 280, via UP Zulu 17, até Formosa, e após Formosa, DCT Goiânia. O decola da 10 com a primeira curva à direita no perfil da subida Gole, com transição ou fito. Controle 119, decimal 8. E o transponder é o 5070. Bom, 380. Linda, o 380 tá 3197. Decolada 10, ponto curva direita, depois da Gole, com transição oficial. Chamando o controle 398, transponder 5070. O Mike Carlos. Mike Charlie Fox, tá correto o cotejamento, tá livre acionar no pátio 3 e chama pra taxiar. Chamará para o táxi, Fox. Positivo, 50, Olimpo 030, 50 na chegada. Negativo, para o 050, Olimpo 030. Pode chamar o solo? Pode, libera direito, solo aos 2200. Positivo. Salvador, TAM 3560, livrou sua escuta. TAM 3560, livre o táxi, via Alfa Juliette, o gate é o 10. Livre via Alfa Juliette, pro gate 10, TAM 3560. Novamente, 3662, boa noite, identifique, disse inicialmente a 150 na chegada, o ajuste no 03. 0013, desce no 50, tá 3662. Em redução para 2509. Já está no 53662.